Ciência em Sintonia, a rádio de mãos dadas com o mundo científico. Estão a começar 50 minutos dedicados à investigação e produção de conhecimento científico em Portugal. Este é um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com os apoios Ciência Viva e FEDER. Estamos a começar 50 minutos cheios de ciência. Vamos começar por dar os destaques desta emissão, porque vamos conhecer um robô pintor. Na beira interior, vamos falar de toponímia e ainda de geotecnia. Damos ainda a conhecer o percurso de vida do geólogo Nery da Encarnação Delgado. Antes dos desenvolvimentos destes e de outros assuntos, lançamos já uma pergunta. Sabe qual é o composto maioritário do Sol? Vá pensando. Daremos a resposta mais à frente neste programa Ciência em Sintonia. Hoje estamos a começar com música. Pode não ser para o menino e para a menina, como diz a música, mas trabalha bastante e também pode tornar-se muito barato, tendo em conta o que pode produzir. Apresentamos o robô pintor, ou se quisermos ser mais precisos, o RobPaint. O projeto foi desenvolvido na Unidade de Robótica e Sistemas Inteligentes do Inesctec, o Instituto de Sistemas de Engenharia e Computadores, que pertence ao Laboratório de Tecnologia e Ciência do Porto. Foi por telefone que António Paulo Moreira, o investigador responsável, falou desta máquina inteligente. O robô em si é um robô normal. O que tem de novo ou de inovador foi a modo como se programa o robô. Como nós dizemos, como se ensina o robô. No fundo é ensinar o robô a fazer uma tarefa, mostrando-lhe como é que se faz essa tarefa. Portanto, há um operador que, neste caso, é pintura, mas podia ser outra operação qualquer, um humano que faz a tarefa e ela é registada com câmaras e faz visão estereoscópica, no fundo registra os movimentos todos que o operador faz, e depois, através desse registro, cria automaticamente um programa para que o robô consiga repetir exatamente os mesmos movimentos que o operador fez. É basicamente aquilo que os especialistas do assunto designam por ensinamento através de demonstração. O robô vai imitar aquilo que vê fazer. E isto pode ser alterado vezes sem conta pelo operador, que também não necessita de ter conhecimentos especiais de programação. O RobPaint é um projeto pioneiro e único no mundo, segundo António Paulo Moreira. Pioneiro e único na tecnologia que utiliza. Porque nós conseguimos fazer isso utilizando câmaras de vídeo e marcadores com umas luzes especiais que são muito mais baratos e robustos ao mesmo tempo do que algumas técnicas que são utilizadas por outras pessoas. Embora seja, em todos os casos, não há muitos projetos similares no mundo, há 3 ou 4, mas os outros usam tecnologia, equipamento muito caro, às vezes, que inviabiliza a sua aplicação em empresas pequenas ou médias. Os custos da tecnologia são mais baixos em comparação com o que já existe no mercado. E quanto à aplicação em unidades fabris, o também professor do Departamento de Eletrotecnia e Computadores da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto diz ser possível poupar anos de formação do pessoal. Neste caso concreto, que era uma empresa a Flopol de aplicação de antiaderentes, não é bem uma pintura normal como a pintura dos automóveis. É uma pintura muito mais cuidada, muito mais difícil, com peças muito mais complicadas. Eles tinham a experiência de que demoravam 8 anos até o operador, o pintor, conseguir atingir um nível adequado para as peças que eles tratam. E portanto, esse know-how, esse conhecimento dos operadores permitiu com este sistema que ele ficasse gravado. Ele está gravado e, portanto, podemos ter uma reprodução muito mais fácil, porque um bom operador pode ensinar meia dúzia de robôs ou mais, e até nem precisam de estar na própria fábrica onde o operador especializado está. Ele pode ensinar numa fábrica, numa instalação, e depois transmitir o programa para um robô que está noutro país, qualquer do mundo, não é? A produtividade aumenta e é óbvio, esse aspecto tem claros benefícios para a empresa. Uma constatação clara de António Paulo Moreira. É um ganho de produtividade, consegue-se sempre, porque o operador que estava dedicado a pintar continuamente durante um dia, às vezes peças muito repetidas, não é? Sempre a mesma peça durante um dia inteiro, pode ensinar o robô, pode ter dois robôs e tomar conta ele de dois robôs ou três, e portanto aumenta a produção, não é? Por outro lado, o robô pintor também evita que os trabalhadores estejam em ambientes nocivos para a saúde. Neste caso, suponho que as tintas não têm toda uma composição da hostil, mas em outros casos e outras tarefas, como, sei lá, decapagem, é um ambiente muito hostil em que é um castigo estar lá num dia inteiro a fazer decapagem, porque tem que estar com um fato, tipo o astronauta, para não respirar o pó todo que é levantado e essas coisas. E, portanto, aí é uma melhoria muito grande, porque liberta essa pessoa desse ambiente muito desagradável. Este robô pode ser mais do que apenas pintor. As tarefas são pré-definidas à medida das necessidades. Garantia de quem conhece bem esta máquina. Além da pintura, decapagem, polimento, tudo que se possa demonstrar como se faz um robô e ele a seguir repetir, é utilizável. E além disso, como é uma maneira muito rápida de ensinar, é uma questão de minutos, não é? E o robô já está a fazer a tarefa que nós lhe ensinamos, abre portas a setores onde era impossível meter robôs, manipuladores, devido ao elevado tempo que se demorava a programar os ditos manipuladores, não é? Portanto, em pequenas séries que estão poucos dias ou até um dia só a produzir, não se pode perder dois dias a programar um robô para produzir durante um dia, não é? Mas afinal, como se conseguiu alcançar esta tecnologia que permite programar mais rápido? A resposta é do responsável da Unidade de Robótica e Sistemas Inteligentes do Instituto de Sistemas de Engenharia e Computadores do Porto, Laboratório de Tecnologia e Ciência. O que está por trás é uma tecnologia robusta, fácil de utilizar e não muito dispendiosa, de registar os movimentos de um operador facilmente e com precisão, não é? Não é mais ou menos, é que estamos a falar de registar com precisão a evolução do movimento, quer em termos de posição, quer de velocidade, quer de aceleração. E é isso é que permitiu dar o salto, não é? Porque o resto, depois de ter o registro dos movimentos bem feito e robusto e não obrigar a ambientes muito controlados, como outros sistemas obrigam, se pode ter lâmpadas a acender ou a apagar, luz do sol, direta ou indireta, portanto, aquilo funciona muito robusto em qualquer situação. E, portanto, é fácil de usar, não é uma coisa que se demora um dia inteiro a montar o equipamento para adquirir os movimentos, portanto, não é fácil e rápido, foi aí que teve o grande salto, porque o resto de traduzir para a linguagem do manipulador, pronto, isso já é um processo relativamente simples. A inovação teve na aquisição das imagens que permitiam a aquisição e o registro dos movimentos. O resultado final, concretizado com o RobPaint, surgiu da necessidade identificada pela empresa portuguesa especializada na aplicação de revestimentos antiaderentes, autolubrificantes e anticorrosão. A Flupola que identificou essa necessidade, mesmo por ter falta de operadores especializados e o tempo que demoravam a formar, e não queria de modo algum baixar a qualidade das superfícies que tratava, portanto era possível automatizar, mas baixando a qualidade, ou seja, não aplicando os produtos exatamente da mesma maneira que os humanos o aplicavam, percebe a ideia? Eles não queriam fazer isso, queriam fazer que o produto fosse exatamente aplicado como um bom operador o aplica, e é que identificaram essa necessidade e também, pronto, também vos permite, por exemplo, montar fábricas no estrangeiro sem ter que obrigatoriamente ter lá um operador especializado, percebe a ideia? Claro que percebemos. Estamos então perante um caso de sucesso nesta relação entre a indústria e a investigação académica. Sim, sim, considero que foi um dos nossos melhores projetos e que a cooperação foi um sucesso para ambos, suponho, não é? Porque foi um sucesso para a Inesco, obviamente, isso posso responder, e acho que posso responder pela empresa que tem o sistema a funcionar já há uns meses e, portanto, e que diz que está satisfeita, perfeitamente satisfeita com o processo e com o resultado final. Portanto, foi um sucesso para os dois, não é? Depois do Rob Paint, há já outros projetos na calha. António Paulo Moreira desvenda alguns. Estamos a atuar nos robôs móveis para a indústria, portanto, os AGVs, não é? O AGV é, no fundo, um veículo autoguiado de aplicação industrial, geralmente para transportar materiais e de armazéns para postos de trabalho, coisa assim do género. Mas estamos a apostar também numa abordagem que permita que os AGVs cheguem a pequenas e médias empresas, portanto, que tenham um custo, quer de equipamento inicial, quer de instalação e manutenção, bastante abaixo do que é normal até o momento. Que, pronto, um AGV ainda é um sistema caro, quer de instalar, quer de utilizar. Portanto, temos aí uns AGVs low cost, que já fizemos uma experiência com um que ficou a funcionar na Alta Europa, uma colaboração com a Alta Europa, e eles ficaram também satisfeitos e, pronto, foi um primeiro teste para uma linha de pequenos AGVs, a logística, que pensamos serem interessantes. E se entretanto vir um robô a circular nos corredores de um qualquer centro comercial, não se preocupe, pode ser apenas o vigilante de serviço. Geralmente a vigilância que estamos aí a falar é uma vigilância, pode ser também aplicada a vigiar instalações industriais, mas também centros comerciais, outro tipo de aplicações mais domésticas e menos industriais. É um projeto também que correu bem com a empresa Clever Aldi e o protótipo funcionou e demonstrou a viabilidade de tudo o que tínhamos previsto, praticamente, e agora estão a começar a fazer o primeiro protótipo já industrial. Portanto, o protótipo que fizemos e que funcionou foi um protótipo laboratorial, não é? E agora é um protótipo industrial para poder ser produzido depois em série. O futuro é hoje. Um robô pintor que vê, aprende e imita. Um produto 100% português do Inesctec Porto, unidade de robótica e sistemas inteligentes. Falamos agora de toponímia. A palavra é derivada dos termos gregos topos, lugar, e ónoma, nome, ou seja, nome de lugar. A toponímia assume-se como referência dos valores históricos e culturais de cada lugar e também como memória coletiva de factos, personalidades e tradições. A toponímia não se baseia apenas nas placas colocadas em cada rua, tem também importância na delimitação de espaços e até no desenho da própria malha urbana. No Instituto Politécnico da Guarda está a ser desenvolvida uma plataforma que permite à população participar também ela própria no que toca a curiosidades ou até erros na toponímia da cidade. Com a ajuda de Paulo Valbon, diretor do Centro Informático do Instituto Politécnico da Guarda, vamos ficar a saber exatamente do que se trata. Foi pensado um projeto desde o início em que foi apresentada uma comunicação num primeiro fórum de toponímia da Guarda, onde se pensou o que é que a tecnologia pode trazer a este tema tão vasto, mas de maneira a que as pessoas possam participar também. Ou seja, o projeto em si é não uma coisa muito tecnológica, mas sim uma plataforma que as pessoas possam colaborar entre elas, e o valor reside aí, não tanto na tecnologia como um meio para chegar a um fim, mas como um meio de projetar informação, de participação de pessoas, de habitantes, de quem estiver interessado, onde há uma plataforma disponível. E hoje que vivemos muito na era da informação, da partilha de informação, o conceito é esse, é aglomerar a informação e poder uma pessoa qualquer passar numa rua e detectar, sei lá, que uma placa não está bem ou que há uma falha qualquer e poder reportar para o sistema essa mesma situação. O conceito inicial focou-se um bocado nas ferramentas web 2.0, ou seja, conceitos de partilha, conceitos de participação, de colaboração. Então foi pensado, vamos desenvolver uma plataforma, vamos ter uma série de ferramentas onde os participantes podem aceder, fazer um registro, claro que aquilo há de ser minimamente validada a informação que nós temos, não é? Não faria sentido termos uma plataforma aberta onde toda a gente pudesse pôr o que quer. Pronto, há um registro de utilizador. O que as pessoas podem fazer é, imaginem que eu passo numa rua e detecto que há uma falha numa placa, ou detecto que há um problema com uma placa, ou posso até fazer uma sugestão de melhoria dessa mesma sinalização. O que é que eu tenho disponível? Uma ferramenta que integra uma base de dados, onde tem um registro, onde posso reportar essa informação, onde posso inclusive colocar fotografias ou um vídeo que eu faça com o meu simples telemóvel, né? Faço uma gravação de telemóvel e anexo esse documento à plataforma e fica o registro dessa situação. Através desta plataforma, a população pode partilhar com todo o mundo o bom e o mau no que respeita às placas toponímicas da cidade. O que cada um de nós pode fazer é fazer um histórico, fazer uma abordagem àquilo que está mal, ver coisas que estão menos bem e reportar, ver. Na prática não é só o que está mal, também podemos destacar casos que estão bem. E, por exemplo, dar exemplos, nós temos previsto uma área de blog onde qualquer pessoa pode dizer, eu na cidade X vi este exemplo, acho que até poderia ser interessante para a cidade da Guarda adotar este tipo de placas ou este tipo de informação. Isso tudo vai ser possível. Interagir com imagens, eu posso fazer uma visita a qualquer estrangeiro e ver, ok, esta ideia é interessante, porque não levá-la para o meu país ou para a minha cidade e tirar uma fotografia e poder indicar isso. E são tudo boas práticas, ou seja, o projeto não é só dizer o que é que está mal, mas também de propor alterações novas, e que há sempre aquelas comissões de avaliação de toponímia que podem pegar nessas ideias e dizer, ok, é uma ideia válida, pode ser agregada ao nosso sistema. Paulo Valbom, diretor do Centro Informático do Instituto Politécnico da Guarda, conta o porquê do desenvolvimento deste projeto. Há sempre um trabalho que é feito ao nível das autarquias e dos poderes locais, que nem sempre é bem feito ou que nem sempre é corretamente bem feito. Muitas vezes o que é que acontece? Não há uma política de uniformização. Né? Nós podemos ter um tipo de placas num sítio, no outro sítio outro tipo de placas, e muitas vezes aquilo que nós detectamos é que essas placas não são preservadas, ou porque há atos de vandalismo, ou porque há atos de deterioração. Nesse sentido, este sistema permitirá também fazer um acompanhamento por parte dessas funções da autarquia, ou das juntas, e permite, de uma certa maneira, trabalharmos tudo para um conjunto de informação. Antes de chegar às mãos dos utilizadores, a equipa do Centro Informático do Politécnico da Guarda tem, obviamente, um grande trabalho em mãos. Para já, é preciso fazer pesquisa e o levantamento da informação. Nós fazemos um cadastramento de todas as ruas que estão, e pelo nome da rua nós temos uma ficha técnica de quem foi, em que período viveu, o que é que ela fez. Isso é importante eu saber. Porquê é que aquela rua tem aquele nome? Será que foi uma pessoa da terra? Será que foi uma pessoa de fora? É uma pessoa a nível nacional que tem uma obra qualquer que nós queremos destacar? Isso tudo é importante. Vai haver um sistema de informação que vai estar a dar suporte a toda essa informação. O primeiro teste, junto dos habitantes, está prestes a ser feito. A plataforma é desenvolvida pelo Politécnico da Guarda, mas o principal objetivo é que seja usada pela população. A questão aqui não é tanto o projeto em si, a parte tecnológica de desenvolvimento. É a aceitação que ele vai ter ou não. O projeto só tem valor se as pessoas o aceitarem e se promoverem, porque isto não vai haver uma alimentação de informação da nossa parte, terá que ser um processo interativo com os próprios habitantes. Sei que também o valor reside mais na sociedade do que no próprio projeto em si. Ainda no que toca à participação das pessoas, o grupo de investigação já está a pensar na fase seguinte, colocar QR Codes junto às placas toponímicas. Através de um código, eu conseguir diretamente aceder a esta plataforma e ter a informação sobre quem é aquela pessoa. A informação está em todo lado. Eu com um telemóvel consigo fazer o que quiser. A ideia seria isso, eu interagir com o meu próprio telemóvel e aceder com código QR, aceder à informação da página e até posso inclusivamente pôr lá um comentário qualquer. Se eu faço uma visita à guarda e vejo que uma placa está bem, eu posso logo com o QR participar num projeto que é de todos nós. Na Guarda, a toponímia é tratada de diversas maneiras. Todos os anos, o Politécnico da Guarda organiza um fórum sobre toponímia. Foi lá que, em 2012, este projeto começou a ser pensado. A participação é grande, conta Paulo Valbon. Basicamente, as pessoas que gostam da toponímia são pessoas ligadas à arte. História da arte, à história, ok? Eu, até há 2 anos atrás, era uma coisa que eu identificava, ok, é uma placa numa rua. Não me dizia muito mais do que isso. Nem tinha muita curiosidade de saber quem é que foi aquela pessoa. E esse também é outro problema que nós reportamos muito, que é, eu vejo o nome de uma rua, mas eu não consigo identificar quem é que foi essa pessoa, em que tempo é que ela viveu, ok? Então as pessoas que estão ligadas à história têm um valor acrescentado. E se calhar são essas pessoas que nós também pretendemos atingir, porque há muitas pessoas na área de história que não têm nada onde publicar, não têm informação, e ali também têm uma plataforma onde eles próprios se sentem à vontade para divulgar informação. Ou seja, eles não têm um jornal, não têm uma revista, não têm um blog, mas têm ali uma plataforma onde podem expor a sua informação, e é sempre uma mais-valia para o projeto. Esta ideia pode não ficar por aqui. Depois da Guarda, o projeto pode vir a ser aplicado em outras cidades do país. A equipa de investigadores portugueses descobriu que existe uma bactéria que pode vir a ser utilizada para controlar doenças transmitidas por mosquitos, como dengue e malária. Esta bactéria já protege vários insetos de doenças. Luís Teixeira, investigador principal do Instituto Gulbenkian de Ciência, explica que, ao estudarem a interação da bactéria com o hospedeiro natural, no caso concreto a mosca da fruta, concluíram que há diversos tipos de bactérias que protegem o hospedeiro em maior ou menor grau. As bactérias que mais protegem são também as que possivelmente mais rapidamente matam o hospedeiro, e esta descoberta pode levar a escolher a bactéria ótima para ajudar a combater doenças como o dengue, mas também a malária e outras transmitidas pelo mosquito. O trabalho já publicado foi reconhecido e divulgado pelo Instituto Gulbenkian de Ciência. De acordo com um comunicado, tudo gira à volta de uma bactéria que reside naturalmente em 70% dos insetos. Para os investigadores, conhecer melhor a forma como a bactéria evolui e, disseminando a bactéria ótima, pode-se combater o dengue e outras doenças. Cerca de 2,5 mil milhões de pessoas vivem em 100 países onde o dengue é endémico. Mais de 50 milhões de pessoas são infectadas anualmente e 22 mil morrem, a maior parte crianças, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. Quanto à malária, outra doença transmitida pela picada do mosquito, de acordo com os últimos relatórios da OMS, estimam-se em 207 milhões os casos que em 2013 provocaram 627 mil mortes. Continuam em risco de contrair a doença 3,4 mil milhões de pessoas. Uma das oliveiras mais antigas de Portugal tem quase 2.500 anos. A árvore está na localidade alentejana de Monsaraz. Investigadores da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro certificaram e dataram a oliveira com 2.450 anos, através de um método científico inovador desenvolvido na Academia de Vila Real. A oliveira de Monsaraz, cujo tronco precisa de 7 homens para o abraçar, já recebeu a certidão de idade depois do método de datação ter sido aceito pela comunidade científica. O método foi desenvolvido pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro em parceria com a empresa Oliveiras Milenares e tem como mentores os investigadores do Departamento de Ciências Florestais e Arquitetura Paisagista José Luís Lousada e Pacheco Marques. Este método consiste num cálculo que é feito através de um modelo matemático que relaciona a idade com uma característica dendrométrica do tronco, como seja o raio, diâmetro ou perímetro do tronco. Recorre-se ainda ao estudo de outras árvores com características idênticas para depois, de forma comparativa, se ir preenchendo a parte interior como se fosse um puzzle. Este método não provoca a destruição da árvore, pois não obriga ao abate bate nem provoca lesões. Esta fórmula permite estimar a idade de qualquer árvore muito idosa, podendo ir até aos 3 mil anos, mesmo que esta se apresente oca no interior. A oliveira de Monsaraz é a segunda árvore certificada mais antiga de Portugal. A mais antiga é mesmo uma oliveira com 2.850 anos e foi também certificada pela UTAD há 2 anos em Santa Iria de Azóia, nos arredores de Lisboa. Nery Delgado foi um dos pioneiros da geologia em Portugal, juntamente com Carlos Ribeiro, outro dos vultos nesta área científica. Nery Delgado nasceu em Elvas, em 1835. Frequentou o Colégio Militar em Lisboa e concluiu o curso de Engenharia Militar na Escola do Exército com distinção nas cadeiras de Topografia e Desenho e de Hidráulica. Na Escola Politécnica, além do curso de Minas, aprendeu a determinar a proporção dos metais contidos nos minérios. Deixou depois a Politécnica para integrar o Ministério das Obras Públicas como subtenente de Engenharia. Uma das primeiras tarefas de Nery Delgado foi a de liderar uma comissão encarregada de estudar a regularização das cheias do Rio Mondego. O caminho do geólogo cruzou-se com o de Carlos Ribeiro na Comissão Geológica de Portugal, criada em 1857. Nery foi nomeado adjunto e mais tarde acabaria por suceder ao mestre e colega de profissão, assumindo o papel de diretor, um cargo que ocupou cerca de 50 anos. Os dois geólogos inauguraram uma tradição de trabalho de campo que até então quase não existia no panorama científico da geologia portuguesa do século XIX. Fruto desse trabalho, foi publicado em 1876 o mapa geológico do país, um avanço notável que permitiu que se tivesse uma visão geral da Constituição de Portugal. 2 anos mais tarde, Nery Delgado tornou-se membro do Congresso Internacional de Geologia com a intenção de participar ativamente na elaboração do mapa geológico da Europa. Os trabalhos mais marcantes de Nery Delgado centraram-se no reconhecimento geral dos terrenos do Paleozoico de Portugal e a respectiva classificação estratigráfica. Estes estudos, além de conterem interpretações originais, estabeleciam relações com outros terrenos e assumiam comparações com formações semelhantes de outras zonas. A arqueologia e a geologia aplicada foram áreas científicas nas quais Nery Delgado também se notabilizou. Foi ele o responsável, por exemplo, pela descoberta e classificação de alguns dos mais antigos restos orgânicos encontrados em Portugal. Outra das obras mais marcantes do geólogo, e que muitos afirmam ser também a mais conhecida, é a monografia sobre o sistema silúrico de Portugal. Um trabalho que partiu da bacia hidrográfica do Mondego, passando pelas bacias do Tejo, depois Douro e Guadiana. Na área da arqueologia, Nery destacou-se pelo estudo das grutas da Cesareda e da Gruta da Forninha, na Zona Oeste. Nery Delgado faleceu em 1908 e deixou uma marca de rigor e qualidade científica indispensável para a investigação do território português. Este é o Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com o apoio Ciência Viva e FEDER. Voltamos a relembrar a questão que lançámos logo no início do programa. Qual o composto maioritário do Sol? Pense bem. Mais à frente, vamos dar a resposta. Maria do Carmo Marques Pinto foi distinguida com o Prémio Entrepreneur 2013 pelo desempenho na dinamização do Departamento de Empreendedorismo e Economia Social da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e na dinamização do Banco de Inovação Social. O prémio, atribuído pela GES Venture, Desenvolvimento de Novas Tecnologias, já tinha, em edições anteriores, premiado personalidades como Luís Palha da Silva, Paulo Varela, Rui Semedo, Xavier Rodrigues Martim e Nasser Sattar, entre outros. Os Têxteis Penedo existem há mais de 35 anos. A PME de Guimarães fabrica tecidos para o lar e para a hotelaria. É sobretudo uma empresa exportadora posicionada na gama média e média alta. Aposta em matérias-primas requintadas como as fibras naturais, o algodão orgânico, o linho e também as sedas. Mas aposta também na inovação. Às colchas e aos atualhados de mesa está também a juntar agora os tecidos tecnológicos. Explica o administrador Agostinho Afonso que, aliando a tradição aos novos conceitos, consegue dar valor acrescentado à produção. Sempre procuramos que a empresa faça produtos diferentes, não é? Produtos inovadores que tragam também mais valia aos nossos clientes, mas acima de tudo que os clientes procurem na empresa produtos que não encontram facilmente nos nossos concorrentes, no mercado em geral. Um dos novos produtos é a toalha Easy Clean, um têxtil de limpeza fácil e com capacidade de repelir a sujidade. Se pensarmos num restaurante ou na nossa própria casa, temos aquelas dificuldades das nódoas que tipicamente caem nas peças e seria bom se no mercado aparecesse um produto que, pelo menos, se não totalmente autolimpável, pelo menos de uma maior fácil limpeza. Basicamente, o que vamos aplicar à nossa inovação de construção de tecido será também uma formulação de acabamento, é tipo uma resina de acabamento que vai ser impregnada no tecido. O tecido não vai perder as características de toque e de suavidade, mas sim vai ter um composto químico impregnado nas fibras que lhe dará essa particularidade de fácil limpeza. Estão a trabalhar com os têxteis Penedo, o Senti, Centro de Nanotecnologia, e o CITEV, o Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário. No fundo, estamos a usar novos materiais, tipo nanotecnologias, isso aplicadas em coisas tão tradicionais como o têxtil. O têxtil deixa de ser só um artigo tradicional que conhecemos, mas tem potencialidades enormes desde que associados a esse tipo de materiais. O futuro da empresa passa por continuar a tratar a inovação por tu e levar aos quatro cantos do mundo o que de melhor se faz em Portugal na área do têxtil. Fazemos agora uma paragem na Beira Interior para ficar a conhecer mais uma empresa da região. Sabe o que está por baixo de uma autoestrada ou mesmo debaixo de um edifício? É fácil. Terra ou rochas. Mas para que essas estruturas sejam construídas com qualidade, por cima da terra ou por cima das rochas, é necessário haver estudos. E é aqui que entramos na área da geotecnia. Numa recente deslocação à Universidade da Beira Interior, na Covilhã, ficámos a conhecer a spin-off Go4GP, que está precisamente a investir nessa área. É uma empresa que presta serviços e consultoria nas áreas de arquitetura, ambiente, paisagismo, gestão de obras, entre outras. José Riscado e Filipe Nunes são os sócios-gerentes da Go4GP. Eles deram-nos a conhecer este projeto. Filipe começou por explicar o que fazem exatamente quando estão no terreno. Vamos ao local, fazemos ensaios, quer no local, através de equipamento, maquinaria pesada ou recolha de material. Complementamos depois esse ensaio no local com ensaios em laboratório, de maneira a podermos classificar o solo e ver as suas características de resistência. A gente pode dizer ao cliente qual tipo de estrutura que ele lá quer implementar, tipo de fundação é que irá ter que implementar e, digamos, já terá dar uma estimativa do custo que poderá vir a estar incluído para conseguir lá instalar o edifício ou outra estrutura que esteja a pensar. A Universidade da Beira Interior sempre foi e continua a ser a casa de José e Filipe. Ou seja, eles completaram a licenciatura e mestrado na Universidade e estão agora a fazer o doutoramento. Foram também funcionários da instituição e, quando deixaram de o ser, arregaçaram as mangas. Filipe Nunes conta como surgiu a Go4GP. Tanto eu como o sócio José Riscado éramos funcionários da Universidade da Beira Interior. E nós, a nossa função dentro da Universidade da Beira Interior, que estávamos num serviço pertencente ao Departamento de Engenharia Civil e Arquitetura, fazíamos prestação de serviços para o exterior, ou seja, a nível público, fazíamos com a Universidade uma prestação de serviços a nível de diversas áreas, da geotecnia, na caracterização de solos e prospeção geotécnica, e também na parte ambiental, avaliação de ruído e qualidade do ar. Esses eram os serviços pontuais. Entretanto, ficámos desempregados, porque acabou o contrato, tendo com fundamento o novo código dos trabalhadores na função pública. O contrato é só renovável 13 vezes, então nós aí ficámos sem trabalho e ficámos desempregados. Entretanto, eu e o Riscado decidimos então dar início a uma empresa dentro da universidade com um spin-off, no fundo tendo a perspectiva de ter os trabalhos que prestávamos anteriormente a entidades, e que tínhamos esses contactos para os fazer, e como empresa, como uma estrutura é mais, digamos assim, mais aligerada, permite-nos ter um contacto maior com o cliente e aprofundarmos outras relações de negócio dentro da engenharia civil e dentro da arquitetura. Apesar do contrato ter acabado, os dois sócios sabiam que o serviço que prestavam tinha de ser feito à mesma, tal como avança agora José Riscado. Era uma área que aqui, digamos, na zona não existia nenhuma entidade que conseguisse ter, digamos, um recurso tão abrangente como nós conseguimos ter, quer em termos da nossa formação de base, quer a formação que conseguimos ter ao longo dos anos que trabalhámos aqui na UBI, mais especificamente na Geotecnia e Sistemas de Informação Geográfica, e achámos que isso conseguiria vir a complementar uma falha que, digamos, que havia aqui na zona. Também aliando a isso ao facto de, quer eu, quer o Filipe, estarmos a fazer doutoramento em Engenharia Civil aqui na UBI, na área de Geotecnia, e portanto também o nosso trabalho poder vir em algum aspecto, vir a ajudar a desenvolver novas metodologias de trabalho em termos da geotecnia que a gente possa depois também implementar em termos da empresa e poder prestar um serviço diferente daquilo que é feito aqui na zona. Desde fevereiro de 2013 que esta spin-off da Universidade da Beira Interior tem vindo a prestar serviços a entidades públicas e privadas da região. José Riscado sublinha agora a importância da empresa estar próxima do meio académico. Nós podemos, digamos, solicitar à UBI a disponibilidade de poder usar os laboratórios que têm para algum trabalho mais específico em que uma empresa jovem que temos, não temos capacidade de adquirir todo o tipo de equipamento, por vezes é necessário. Logo aí é uma mais-valia para nós. Por outro lado, permite-nos também ter contacto com investigadores que estão a trabalhar numa área que, digamos, complementa alguns dos nossos trabalhos, que nos podem, de alguma forma, em alguns estudos específicos, que precisa ter um corpo técnico um pouco mais alargado e específico, poder também recorrer e ver, arranjar parcerias com a universidade nesses trabalhos e também poder nós, de alguma forma, poder entrar em alguns projetos de investigação que a própria universidade tenha, em que às vezes tem interesse de ter uma empresa associada, que às vezes novas metodologias de executar certos trabalhos ou novos materiais, que a empresa também possa depois ajudar a desenvolver isso e poder ser um veículo de entrada no mercado de algum tipo de novo de material ou de estudo, de aplicação de casos que eles possam desenvolver. A região também fica a ganhar. Filipe Nunes realça a importância da empresa, a Go4GP, ser única nesta região da Beira Interior. A nossa mais-valia para a região da Beira Interior, que é aqui que nós queremos realçar essa mais-valia, é ter uma empresa que consegue fazer um estudo inicial da parte de geotecnia, que atualmente, por exemplo, aqui na região da Beira Interior, penso eu que, como empresa localizada na Covilhã, penso que somos únicos nesse aspecto. Existem várias empresas desse género no Porto e em Lisboa. O que leva, por exemplo, para uma autarquia ou para um próprio particular que aqui na Beira Interior queira desenvolver um projeto desses iniciais e que pretenda saber quanto é que eu vou gastar em fundações, que o tipo de estrutura que eu tenho aqui, não é? Porque a estrutura é concebida em qualquer parte do mundo, tanto em Portugal como na China, como no Brasil, mas a parte das fundações só pode ser no local, porque é uma coisa própria desse local, e se mudarmos a mesma estrutura 10 metros ao lado, provavelmente as fundações vão ser diferentes, não vão ser as mesmas. Então aí, para uma obra de pequeno volume, que é essa a realidade da Beira Interior, nessas grandes obras já foram executadas, autoestradas, o regadio da Cova da Beira, atualmente estamos mais em obras pequenas, em fazendo melhorias e reabilitações. Então, como uma empresa está mais perto do local, porque esta parte de fazer reconhecimento de terrenos, prospeções, envolve deslocação de meios e de equipamentos, portanto, em termos de preço, conseguimos à partida, não é, ser mais competitivos, apesar de, na realidade, às vezes pode isso não se verificar, mas contudo, uma vez que estamos mais próximos do cliente, conseguimos ter um custo mais baixo e hoje em dia a relação do custo-benefício, não é? Para um cliente que queira ter uma estrutura pequena, qual é que será o tipo de fundação que eu vou aqui colocar? Porque há uns anos atrás os projetos faziam-se e executavam-se e depois eram adaptados na altura da construção e durante a sua execução. Hoje em dia não, hoje em dia o cliente, antes de investir, tem que saber o quanto vai investir e quanto se tem disponibilidade de fazer esse investimento. O futuro é visto com otimismo pelos dois sócios. José Riscado partilha os passos que a empresa pode vir a dar nos próximos tempos. Temos algum contacto com investigadores que estão aqui a falar na universidade, a trabalhar na área de mobilidade urbana, que poderá haver aqui um mercado que a gente possa tentar explorar, de tentar desenvolver estudos, neste momento aqui na zona da beira interior, de que possa de alguma forma dar às autarquias alguma informação sobre as necessidades ou novas formas da mobilidade urbana, desenvolver novas metodologias, como forma deles, digamos, a nível de transportes públicos e por aí fora, possam tentar otimizar alguma coisa. Isto é algo que ainda está só muito embrionário. Existem investigadores aqui que trabalham nessa área e que, com quem a gente já contactou, e pode haver a possibilidade de, em conjunto, poder tentar desenvolver algum tipo de estudo nessa área. E, como digo, nos trabalhos, obviamente, tentar arranjar mais clientes, né? Tentar expandir a nossa área, se possível, conseguir arranjar clientes fora do país, embora isso é complicado. Temos que dar um pouco, digamos, criar um pouco mais de background na própria empresa para poder ter uma força diferente para lá entrar. Mas, como digo, será um pouco a perspectiva, neste caso, solidificar aqui na zona da beira interior, conseguir mostrar que a nossa empresa tem valor e que presta um serviço de qualidade, e depois tentar ir alargando pouco a pouco para o resto do país. Projetar com qualidade é o lema desta spin-off da Universidade da Beira Interior, que quer continuar a dar passos largos nesta área. As maneiras de comunicar foram evoluindo ao longo dos tempos. As formas telegráficas primitivas foram possivelmente o fogo, o fumo ou as batidas de tambor. Mas foi no século XVIII que Claude Chappe, em França, e George Murray, em Inglaterra, inventaram os primeiros telégrafos de sinal visual que permitiam comunicar a distâncias longas com a ajuda de telescópios. Outros aparelhos foram desenvolvidos na Europa, mas foi nos Estados Unidos da América que foi criado um dos instrumentos que mais se notabilizou, o telégrafo de Samuel Morse e Alfred Vail, que foi apresentado em 1835. Na verdade, Morse, um jovem artista, havia desde cedo demonstrado interesse pelas ciências. Em 1831, teve contacto com o eletromagnete, uma invenção de Joseph Henry, que viria a inspirar Morse. O eletromagnete era um aparelho capaz de emitir um impulso através de um fio. A ideia de Morse era criar um sistema de comunicação utilizando uma linguagem baseada em impulsos elétricos. Começou por criar uma série de transmissores e receptores magnéticos e, 3 anos depois, Morse estava a produzir os primeiros protótipos. O telégrafo era composto por um aparelho emissor e um outro receptor e permitia comunicar através de uma única tecla que, quando premida, fechava um circuito elétrico, emitindo um sinal marcado numa tira de papel ou então um sinal sonoro ou luminoso. Foi também nesta altura que surgiu o famoso código Morse, que era utilizado na base deste tipo de comunicação e que traduzia sob a forma de pontos e traços todo o alfabeto, pontuações e algarismos. Preocupado em testar a invenção em grande escala, Morse teve de convencer o Congresso dos Estados Unidos. Somente depois, em 1843, foi estendida uma linha que percorria os quase 60 quilómetros que separavam Baltimore de Washington. A expectativa era mais do que muita e a mensagem emitida foi recebida na outra ponta da linha. Apesar do sucesso da experiência, não foi fácil convencer as pessoas da eficiência do telégrafo, sobretudo pelo modo da utilização da corrente elétrica. Devido ao facto de outros instrumentos terem sido desenvolvidos, Morse teve muitas dificuldades em registar a patente. Mas finalmente, em 1854, decidiram a favor do telégrafo de Morse, que assim foi ganhando importância no mundo que se notava cada vez mais interligado. Está a ouvir Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com os apoios da Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, e o apoio também do FEDER, o Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. Seguimos rumo a Setúbal. À nossa espera está Albrico Afonso, o fundador da Mediações, uma revista online que é a plataforma de lançamento de ideias. O Instituto Politécnico de Setúbal tem novo modo para divulgar estudos e trabalhos inéditos ligados às ciências sociais e humanas. Não optou pelo papel, mas sim por uma edição online. A Mediações, como assim se chama a publicação bianual, quer incentivar o intercâmbio de ideias, experiências e contribuir para o debate. Embora o conceito já tenha sido experimentado há alguns anos, o diretor Alberico Afonso quer renascer a publicação virtual com outros moldes. Neste caso, nós pretendemos fazer uma revista, e estamos a fazê-la, em que há a revisão, portanto, por pares. Ou seja, todos os artigos são analisados do ponto de vista, portanto, científico, do ponto de vista pedagógico, pelo menos, portanto, por dois professores. Podem ser da instituição e fora da instituição, professores nacionais ou professores de universidades, portanto, estrangeiras. E adotamos um sistema que se chama revisão cega, portanto, por partes, exatamente, portanto, para poder, sem quaisquer, portanto, constrangimentos, avaliar essas produções, portanto, científicas. E desse ponto de vista podemos garantir a qualidade e a excelência desses trabalhos, e é isso que é um dos primeiros, portanto, objetivos da revista. Portanto, e isto é uma novidade, portanto, em relação à situação, portanto, anterior. A revista está online e disponível para todos os públicos? Exatamente, a revista é uma revista online e está no site da escola e pode ser consultada por todos que o queiram fazer em qualquer parte, como acontece com as revistas online sempre. A revista pode dizer respeito ao Instituto Politécnico de Setúbal, mas não sequer fechada apenas para os estudantes. É uma forma, portanto, de valorizar aquilo que se produz do ponto de vista científico, portanto, aqui na escola. E é também uma forma de os tornar socialmente úteis, porque muitas das produções são feitas e se fecham na gaveta, são naturalmente, portanto, produções pobres, que não têm essa utilidade social que é fundamental numa instituição de ensino superior, que se deve constituir como recurso para a região, mas também para o conjunto dos professores e para o conjunto das pessoas que podem estar em diferentes locais. E a revista, portanto, nasce dessa necessidade, portanto, de partilha, de troca, de divulgação das produções que são aqui feitas, e nós estamos a colocar, portanto, um grande enfoque na possibilidade dos estudantes, principalmente dos estudantes de mestrado, participarem nesta produção científica, evidentemente com uma lógica de supervisão, e desse ponto de vista penso que é também um caminho que começamos a trilhar. O professor Alberico Afonso está ao leme deste projeto que, como explica, planeia ter vários colaboradores, mesmo fora de portas. O conselho, sou eu, há uma subdiretora que acompanhamos os trabalhos com mais proximidade, portanto, e que decidimos sobre as questões, portanto, fundamentais da política, portanto, editorial. Depois há um conselho redatorial que tem 9 colegas, que são, podemos dizer, portanto, um núcleo duro da revista e que reúne com alguma regularidade. Para além disso, há neste momento mais de 3 dezenas de professores, portanto, de revisores que pertencem ao conselho científico, que são de universidades portuguesas, de politécnicos, de universidades estrangeiras, desde a América do Norte até a Alemanha, a Holanda, a Espanha, Brasil, estão diversos tanto quanto isso, portanto, e a ideia é prolongar e aprofundar, portanto, essa internacionalização, portanto, destes nossos contactos. Com a expansão das plataformas para publicações regulares, há espaço para nichos de interesse que não implicam que se gaste papel. Quisemos saber se este tema casa bem com o folhear virtual. Em todas as áreas, evidentemente, todas as áreas começam, portanto, a privilegiar esta forma que nós podemos contactar com qualquer pessoa, portanto, do mundo. Isto tem vantagens óbvias. Evidentemente que nós, estou a falar, portanto, falo para mim, que viveu muito a geração, portanto, do papel, ainda nos faz, portanto, alguma impressão não haver essas publicações, mas penso que tendencialmente é o campo, portanto, que está aberto, quer dizer, tem potencialidades imensas, quer dizer, nós podemos escrever, portanto, uma revista. A revista, nós aceitamos artigos em português, castelhano, francês e inglês, quer dizer, é uma revista que pode ser lida em qualquer parte do mundo, portanto, isto dá-lhe uma dimensão e também um âmbito extraordinário, que só temos a beneficiar com isso. É claro que há revistas que fazem ainda as duas modalidades, papel e também a modalidade online. No nosso caso não se pôs sequer essa questão, até por dificuldades económicas, neste momento com as restrições tão esmagadoras, portanto, que existem, nem sequer havia, portanto, essa possibilidade. Portanto, já sabe, se sentiu curiosidade em conhecer a Mediações, não procure no quiosque, mas sim em http://mediacoins.ese.ips.pt. Terminamos assim com este momento da ciência. Passaram 50 minutos, obviamente, com muita ciência. E agora está na altura de terminar a emissão, respondendo à questão lançada no início do programa. Qual o composto maioritário do Sol? Qual é? É o hidrogênio, com 92% do volume do astro-rei, também composto por outros elementos, como o hélio, ferro e cálcio. Portanto, ficamos a saber que o composto maioritário do Sol é o hidrogênio, na ordem dos 92%. Ponto final neste Ciência em Sintonia. Este é um programa de rádio promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, que tem o apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e FEDER, Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. A produção é da PGM, Projetos de Rádio e Televisão. Pode continuar a escutar estas emissões nesta frequência de rádio e em qualquer momento também na página de rádio do site www.pgm ou pgm.pt.